E agora, senhores ouvintes, muita atenção! A PRK30 passa a apresentar mais uma soberba edição do seu jornal falhado. Tic-tic, da Europa e de outros países. Vila de Chuvisco 22. Na grande corrida de automóvel realizada na cidade de Caimas Calças, o valente volante Chico Piloto, que só tem um olho, mas que enxerga tão bem como se não o tivesse, espilotando uma possante Manica Massa Gato de 3000cc, puxa, estava muito bem colocado em 13º lugar, numa prova em que tomavam parte 12 concorrentes. Quando, porém, desenvolvia a incrível velocidade calculada em 160 centímetros por hora, a roda traseira de lado da frente escorregou numa casca de banana nanica que botaram no meio da pistola e arrebentou o pneumático. Consertado o carro com uma ligeireza espantosa, 4 dias depois, reiniciava ele a corrida. Acontece, porém, que enquanto as rodas da frente corriam para a frente, que era uma beleza, as rodas de trás corriam para trás, dando assim um desconto de 45,8 na velocidade do motor. No dia seguinte, quando Chico Piloto notou que o carro ainda não tinha saído do lugar, desistiu da corrida. Chicago 22. Esportivas. Não foi ainda conhecido o resultado da prova de mergulho realizada há mais de 15 dias nessa cidade, porque dos 14 concorrentes que tomaram parte na mesma, um deles, naturalmente, o vencedor, ainda não veio à tona. Tic-tic, cidade do Malão Maduro 3. Vítima de um excesso de loucura, foi internado ontem no manicômio para malucos, o senhor António Parrudo Varapau. Dizem que o motivo que motivou a loucura do impaciente foi o facto de ele estar lendo um romance há mais de 15 dias, sem tomar alimento algum, e apesar de já ter chegado à página 1997, não ter conseguido entender ainda o enredo do mesmo. Parentes da vítima declararam a influência que o romance que motivou a loucura do Sr. Parruda Varapau foi um tal de dicionário.